Se o chão remexe na imensidão onde o céu acaba e meu coração na pulsação da alfaia, é faia, faia. Brilha caboclo de lança antes do dia raia. De longe ouço o som, entro na condução. Cansado.